Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A taxa de desemprego em Portugal já está nos 17,6%, segundo dados do Eurostat. Segundo o Organismo de Estatística da União Europeia, Portugal mantém-se como o terceiro país com a taxa de desemprego mais alta da União Europeia, só ultrapassado pela Grécia e por Espanha. Em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego subiu 2,9%. A taxa de inflação anual na zona euro abrandou para 1,8% em fevereiro. Em janeiro, o valor da inflação situava-se nos 2%, segundo o Eurostat. De acordo com a Comissão Europeia, uma mulher tem que trabalhar mais 59 dias que um homem para ganhar o mesmo salário. Apesar de ainda existir toda esta diferença, Bruxelas garante que a mesma diminuiu. Nos anos anteriores, a diferença entre ordenados chegou aos 17%. A crise, o aumento do desemprego entre os homens e a subida de salários no setor feminino fizeram diminuir esta diferença. António José Seguro apresentou esta sexta-feira 5 propostas alternativas para combater a política falhada do governo PSD-CDS. Durante o debate de urgência convocado pelo Partido Socialista, o líder do PS falou em captar investimento estrangeiro de maneira a aumentar o crescimento económico, reduzir o IVA, aumentar o salário mínimo e as pensões mais baixas. O PS falou ainda em criar um plano de reabilitação urbana com eficácia energética e em criar um plano de emergência para os desempregados. O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, reconheceu que a prioridade agora é aumentar o crescimento económico, colocou o desemprego como um custo social das medidas de austeridade e concordou com o PS na questão da reabilitação urbana ecológica. O ministro da Administração Interna quer alterar a lei sobre policiamento em eventos desportivos para obrigar a que a polícia tenha que estar presente em todas as competições desportivas profissionais. Miguel Macedo justifica esta ideia com os acontecimentos nos últimos jogos de futebol, nomeadamente no jogo Vitória de Guimarães Sporting de Braga, em que os adeptos se agrediram e os stewards presentes no estádio Dom Afonso Henriques foram insuficientes para controlar a situação. Miguel Macedo diz que é sua responsabilidade garantir que a insegurança não alastra. Pierluigi Bersani, o candidato do Partido Democrático Italiano que venceu as eleições em Itália, continua a recusar uma coligação com a direita, com o Partido Povo da Liberdade de Silvio Berlusconi. Bersani conseguiu a maioria dos lugares no Parlamento, mas o mesmo não aconteceu no Senado e, portanto, é necessário fazer um acordo para que possa iniciar o mandato enquanto Primeiro-Ministro de Itália. Entretanto, o Presidente da República Italiano, Giorgio Napolitano, já veio dizer que não está interessado em novas eleições e que um acordo entre partidos é, portanto, necessário. Eva Vital melhorou a sua marca pessoal nos 60 metros barreiras nos europeus de pista coberta em Gotemburgo, na Suécia. Apesar de não ter conseguido qualificar-se para as meias finais da prova, a atleta do Benfica fez o seu melhor tempo com 8 segundos e 20 centésimos. Também nos europeus de Gotemburgo, Marcos Fortes classificou-se ontem para a final do lançamento do peso, que decorre esta sexta-feira. A marca que deu acesso à final só foi conseguida ao terceiro lançamento, com a distância de 19 metros e 78 centímetros. Na mesma competição, Razul Dabo, atleta do Benfica, estabeleceu um novo recorde nacional de 60 metros barreiras, com o tempo de 7 segundos e 68 centésimos. Em simultâneo, Dabo qualificou-se para as meias finais da competição. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Segunda-feira voltamos. Até lá, tenham um bom fim de semana.